Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos debaixo do oceano mais uma vez. Sim, sejam bem-vindos ao cast que é continuação do cast de BioShock. Esse é o cast sobre BioShock 2, apresentando a tripulação desse submarino que viaja novamente até Rapture. Temos Hyde, Mr. Bubbles, Raziel, Cetista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. O Ministério do Spoiler adverte: esse cast contém spoilers de BioShock 1 e BioShock 2. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, temos aqui um cidadão que gosta de ler cartinhas. As cartinhas dele são sempre de papel, né, Pascoal? É, porque se não vier impresso, eu não leio, né? Você não lê, né? Você só toma café em coador de pano ou você toma café em coador de papel? Eu tomo tanto café que pode ser de qualquer jeito. Pode ser de qualquer jeito? Ô, louco, até em meia. Em meia? Duvido. Caramba, beleza. Então vamos lá, o que diz a sua cartinha? Bom, a cartinha do Abe... Essa primeira carta que ele manda, tô dando uma resumida aqui, viu, Abe? Se você ficar chateado, porque ele escreveu muita coisa. Mas ele disse que viu meu blog, obrigado por ter acessado. Continue acessando todos aí. Agora eu sei porque ele tá lendo a cartinha. Falou que curtiu bastante o cast, ele jogou a maioria dos jogos que a gente mencionou. E, enfim, ele citou muitos jogos mesmo. Assim, eu só vou agradecer pela carta dele e dele ter sido a primeira que ele enviou, né? E a gente não vai citar todos aqui por questão de tempo, mas obrigado por ter assistido o cast. Valeu aí, Abe, por ter assistido o cast. Ele é o único que assistiu o cast, hein, Pascoal? É verdade. Que assistiu, mas beleza. Mas eu agradeço as pessoas que têm ouvidos também. Mas é o único que assistiu. E, Hyde, o que diz a sua cartinha? Então, minha carta aqui é do Rubinox. Ele disse que ouviu o cast, gostou muito e deu nota 8.7, né? E veio fazer umas correções, né? Que o Pascoal, se eu não me engano, no último cast, falou que o nome da revista que tem lá no Japão de mangá, né? Que publica vários mangás, é a Famicom Jump. Ele disse que não é, né? Que é a Shonen Jump. E realmente foi um erro meio grosseiro que a gente deixou passar, né? Eu fiz isso pra ver se eles estavam espertos no cast. Não estavam dormindo, né? Não estavam dormindo. Não, mas tem razão. Eu errei mesmo. A gente... É a... Shonen Jump, é que o jogo chama Famicom Jump e eu acabei... É, confunde, né? Confunde. É, mas tudo é a Shonen Jump mesmo. Tudo a mesma coisa. Aliás, é a maior tiragem de revista do mundo, a Shonen Jump. É, ganha até da Time. Ele disse também que... Obrigado pela correção. Que os jogos do Naruto pra PS2 saíram na América, né? Com o nome de Naruto Ultimate Ninja. Indo até o 5, que já entra na série Axel. E... Os que não saíram foram os do GameCube, né? Que, segundo ele, são melhores que o... Que os do PlayStation, né? Que os do PlayStation. Segundo ele. Segundo ele. Eu não sei, eu não joguei. Eu joguei. Mas, assim, o do PlayStation é melhor mesmo, eu acho. Em questão de jogabilidade. Na verdade, em questão de quase tudo, assim. Só que não dá muito pra medir, porque os do GameCube, eles tinham... Um esquema de jogo de luta bem diferente. A única vantagem que eu via neles era você poder jogar 4 lutadores ao mesmo tempo. Isso possibilitava você de fazer várias combinações, assim, legais e tal. Era a única diferença positiva com relação ao do Play 2. Mas eu particularmente, que joguei os dois, ainda acho o do Play 2 melhor. Mas, enfim, né? A gente respeita a opinião de cada um aí. Ele disse também aqui que não existe o Budokai Tenkaichi 4, né? E sim o Rising Blast. Pra 360 e PlayStation 3, que é considerado sucessor espiritual deles. É, mas é bem ruimzinho, viu? Eu ainda acho o Budokai Tenkaichi 3 o melhor jogo do Dragon Ball. É, mas agora eles vão lançar outro, né? Não, não, não desistiram. Eles sempre vão lançar, sempre. É Ultimate Tenkaichi vai ser. Mas também é meio zoado, assim. Mas enfim, né? É que o ruim desses jogos Dragon Ball pra esses consoles HD é que eles tentam deixar realista uma coisa que é... Sabe pra que é ruim? A jogabilidade fica meio travada, assim, porque tem que voar. E aí você também fica, tipo, né? Num espaço de... No céu, 360 graus, é muito ruim de se achar e achar... Mas assim, no Budokai Tenkaichi ficou bem adaptado isso, eu achei. Eu acho que eles, na verdade, não precisavam lançar mais nada. Só vão lançar uma versão HD do Budokai Tenkaichi, mas com os mesmos gráficos, só que tudo lisinho, tudo, assim, perfeito. Porque do resto não tinha muito o que fazer. Tanto é que lançaram o mesmo jogo 3 vezes, né? é o que eles estão fazendo agora com a série do Ultimate Ninja Storm. Vão lançar o mesmo jogo 3 vezes também. É, né? Uhum. É engraçado que Dragon Ball, se a gente for ver bem, acabou em 98 no Japão. E são poucos os animes que perduram tanto tempo lançando jogos, assim, né? Depois de ter acabado e tal. É interessante o mercado. Mas, enfim. Muito bacana. Mais algum comentário da carta? Não, é isso aí. Então vamos que vamos. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, é do Luiz Zen. E ele começa falando aqui que ele gostava do Yu Yu Hakusho, na manchete, né? Todo mundo assistia. E aí ele faz algumas correções também. Ele fala que a gente não sabia o que era um Gundam. E ele fala que são mechas. Mas mechas não é uma palavra que se origina de máquina? Não explica muito também, né? É o que são mechas agora. Qual é, então, agora muda a pergunta, né? Porque esses mechas aí, eles são tipo... É o que os japoneses gostam muito. São esses robôs gigantes, assim. Eles são denominados como... o que a gente conhece aqui no ocidente como Transformer, eles chamam de mecha lá. É quase a mesma coisa. Mas enfim, é isso, robô gigante, mas enfim, tanto faz a denominação, né? É, o Japão é um lugar muito estranho, né? É, já outro cara aqui, ó, o Diablo das Pistas, falou que eles são naves e robôs ao mesmo tempo. É, Transformers, né? É. É que ele é meio que parece muito mesmo com Transformers, só que é como acontece no espaço, né? Tem aquelas paradas lá, e a luta dos robôs também é meio que no espaço. Eu vi pouco também, né? Mas parece que eles são naves mesmo, mas enfim. Também quem que assistiu, né, esse desenho? Ah, alguém assistiu, né? A gente não. Tô brincando, tem vários fãs, eles vão querer me matar aqui, mas é... Porque já é uma geração mais velha que a gente ainda, né? E olha que a gente não é tão novo, né? Bom, é isso aí, meio dos dois, é, né? É isso, né? Beleza. Recadinhos, Mr. Hyde. Vamos agradecer, então, o pessoal que comentou lá no mural, né, que tem bastante gente nova, que a gente viu que começou a acompanhar o cast agora, né, continuem acompanhando. O pessoal ficou numa briga pra ver se o Cavaleiro do Zodíaco era bom ou não. Não é bom. E mandem cartas pra gente. O e-mail é oriongames@gmail.com, né, sigam a gente no Twitter, Facebook, etc, etc, etc. Aproveitando o cast de BioShock, galera, o livro que deu origem ao roteiro, né, do primeiro jogo que a gente comentou lá, o Atlas Shrugged, que aqui chama A Revolta de Atlas, tá à venda no Submarino por um preço legal. Então, pra galera que tá super interessada na história do jogo, vai ficar o link aí no mural pra vocês acessarem a compra do livro. Então é isso, galera. Mandem cartinhas, vocês já sabem. A gente vai ler aqui a sua cartinha. E vamos pro assunto de hoje. Sozinho, cada homem é prisioneiro de sua própria visão do mundo. Sonhos, desilusões ou a dor de um membro fantasma, para um homem, são tão reais quanto a chuva. Realidade é consenso, e as pessoas estão perdendo a fé. Caminhe um pouco, Andrew. Está chovendo Rapture, e você simplesmente decidiu não perceber. Mesmo, Andrew, o que é a grande corrente do progresso, se não uma fé? A corrente é um símbolo para uma força irracional, nos guiando para a ascensão. Não é menos místico que as cruzes que você queima. Música. Vamos começar aqui da história básica, né? Quanto tempo se passou desde BioShock 1, hein, galera? Eu estou, assim, com a memória não lá essas coisas. Então, desde o BioShock 1 passaram-se 10 anos aproximadamente, e esses 10 anos trouxeram várias mudanças para a cidade em si, né? Os Splicers evoluíram. Para quem não lembra, os Splicers são aqueles inimigos comuns que você lutava contra, que são cidadãos da cidade de Rapture que ficavam tomando plasmide toda hora e ficaram meio loucos. Então, nesses 10 anos. Sabe o que eu achava da hora? Aquele que ficava. Aquele que ficava assobiando, assim. Aquele que ficava assobiando, você chegava e matava ele com a chave inglesa, cara. Era muito da hora. E eu continuo com medo deles, hein? Você tem medo deles? Você acha ainda eles? Eles assustam mais que os zumbis, assim? Eu acho. Engraçados até. Cara, seria um jogo legal, né? Zombies versus Splicers, né? Ah, Splicer ia ganhar fácil, cara. Ah, também acho. Eles iam confundir quem eram aliados. É mesmo. Então, esses 10 anos, eles tomaram cada vez mais Splicers, né? Mais plasmides. Então, eles foram ficando cada vez mais fortes, né? No BioShock 2, né, sabemos que, e aí um spoilerzinho aí do BioShock 1, preparem-se, o Andrew Ryan não está mais conosco, ele não é o vilão do BioShock 2, né, e os dois personagens principais que aparecem bastante no 1 é o Andrew Ryan, que não está mais conosco, e a Tenenbaum, que é aquela doutora que criou as Little Sisters, e ela continua cuidando das Little Sisters no BioShock 2, né? E ela te ajuda um pouquinho nesse jogo, mas ela não aparece tanto quanto aparece no 1. Mas a personagem principal desse novo jogo, né, que é a nova vilã, é a Sophia Lamb. Ela é uma doutora, uma psicóloga, que ela foi chamada para Rapture por uma necessidade. O Andrew Ryan, ele era contra qualquer tipo de psicólogo ou coisa vir para Rapture, mas Rapture, ela é comandada por um conselho, né? Então, a diretoria falou, o povo estava clamando por uma psicóloga para ajudar eles com depressão ou qualquer coisa assim. Então, eles foram atrás do melhor psicólogo do mundo e acharam a Sophia Lane. Só que o conselho foi completamente retardado e não conseguiram ver o histórico dela. Ela é uma coletivista. O que é o coletivismo? É o completo oposto do que o Randy Ryan acredita. O Andy Ryan acreditava no que cada um tem que cuidar dos seus próprios objetivos e tudo vai dar certo se todo mundo cuidar dos seus próprios objetivos e todo mundo ter sucesso nas próprias coisas que tentar fazer. A cidade vai pra frente, o mundo vai pra frente, se ninguém tiver controle sobre isso e todo mundo tiver livre pra fazer isso. Ela é o oposto. A Sophia Lamb, ela acredita que o coletivo é que decide o que é moral, o que é certo, o que é errado. Então, ela não acredita no self, que ela diz, no eu. Ela acredita no nós, né? Seria algo como socialismo, mas pra mente. Né? Ela acha que todo mundo tem que estar concordado na direção e nas coisas para as coisas darem certo, né? Tem até um audio diary que ela fala que quando uma pessoa está sozinha, ela não pode ter certeza do que é real ou não, porque ela está sozinha. Então ela precisa do coletivo para reafirmar para ela o que, se algo está certo ou está errado, né? No papo de psicólogo mesmo, papo, né? Papo de psicólogo, exatamente. Esse audio diary a gente vai passar aí, é um debate que ela teve com o Andrew Ryan, que fala sobre realidade e outro que fala sobre religião, e mostra bem a diferença dos dois, né? E esse audio diary que passou no começo aí, que foi ela, né, é mais ou menos a visão dela da cidade e o que ela acredita para a cidade e o que a cidade de Rapture pode trazer para o que ela acredita que é esse coletivismo. Então é bem legal ouvir esse audio diary e o audio diary no começo do cast do BioShock 1, que é o completo oposto um do outro, e é a visão do Andy Ryan e a visão da Sophia da cidade. Fica bem claro a diferença dos dois. E a Sophia Lamb, ela tem uma filha chamada Eleanor, que é uma das personagens principais também do BioShock 2. É, essa menina, ela nasceu em Rapture. A Sophia Lamb é a mãe dela, mas não fica claro em nenhum momento como foi o nascimento dela. Porque a Sophia Lamb fala em um audio diary que o envolvimento físico dela na criação e no nascimento da Eleanor foi minimizado. Então, assim, o que eu... Provavelmente ela não é a mãe biológica dela. Exatamente. Não, mas... ou ela é, mas ela não foi ela que teve, entendeu? Ela deve ter... Ela não gerou barriga de aluguel. Exatamente. Então, deve ter colocado parte genética dela e do pai, que eu não sei quem, que, sei lá quem é, e colocado numa outra barriga, porque ela falou que ela não queria passar pelas convenções sociais de uma gravidez. Então ela não queria ficar presa a isso, pra ficar muito apegada à filha. Sei que você ia falar que ela não queria ficar prenha com essa surpresa. Então, também, acho que também, né? Ela não queria passar pela dor do parto, sei lá. É, e ela criou a Eleanor pra ser que nem ela, pra trabalhar pra todos e não pra só ela. Né, é para não trabalhar no eu, mas sim trabalhar para o bem de todos, que é o que ela vem fazendo a vida inteira, a Sophia Lamb. É, só que isso, aconteceram algumas coisas que meio que mudou esse relacionamento entre as duas, né? Isso a gente chega lá. É, não, e aí ela teve a Sophia Lamb, ela teve alguns detalhes, alguns debates com o Andrew Ryan, né? Até com a cidade inteira ouvindo, como se fosse um negócio de TV que os dois eles debateram para a cidade inteira. É, e pelos debates fica claro ver que todo mundo tava meio ficando a favor da Sophia, das filosofias da Sophia. Porque a gente tem que lembrar, Rapture era só intelectuais e cidadãos com uns talentos muito importantes que iam lá para fazer coisas muito importantes. Mas, meu, tinha um cara que arrumava a cama, lavava a louça, limpava a merda, entendeu? Tinha o pessoal que mantinha a cidade funcionando. Tinha o peão. Tio, diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo. Exatamente. Vou varrendo. Então, esses peões, eles gostaram da filosofia dela, porque eles não. A filosofia do Andrew Ryan era boa pra quem ia lá com propósitos específicos, pra quem era intelectual, entendeu? Agora, o peãozão, ele gosta de saber que tem alguém que acredita que todo mundo junto, todo mundo igual é melhor, né? Então, teve essa quebra aí. Então. O jogo começa com uma cutscene, né, uma cena de você cuidando de uma Little Sister, você como Big Daddy. O protagonista é um Big Daddy, você é o primeiro Alpha Series. Todo mundo fala que você comanda o primeiro Big Daddy no jogo. Isso não é verdade. Você comanda o primeiro Big Daddy Alpha Series, que é uma série especial, específica. Você foi o primeiro desses, mas você não foi o primeiro Big Daddy. Big Daddy tinha muito antes de você existir, o seu personagem. E você... é legal nesse tipo de Big Daddy que ele é diferente do outro, né? Que ele é mais magro, ele é bem mais rápido também. Exatamente. Uhum. Então, ele foi feito... E por que esses novos Big Daddies? Por que tinham séries de Big Daddies? Porque, pensa como se fosse uma linha de produção. Quando você constrói o primeiro carro, ele sai sem uma roda. Aí você tem que construir uma nova linha de carros com 4 rodas. Aí é a série B, série C. Então, Big Daddy é a mesma coisa. O primeiro Big Daddy estava sendo morto facílimo pelos splicers. Aí o segundo, eles colocaram uma turret, colocaram um lança-chamas, um lança-granada. Era um beta ainda, né? É, exatamente. Aí foi indo até chegar nos Big Daddies que não podiam ser mortos. É, tinha o Big Daddy GT, GTI, GTS. Exatamente. Então, com mais opcionais, ar-condicionado, direção hidráulica e por aí. Exatamente. Vai. Então, ele era o Alpha Series, que foi um dos mais fodidos, né? É, e aí você tava andando com a sua Little Sister, lá, lá, lá, lá, lá. Aí você entrou num lugar... que tava tendo uma festa de ano novo, que aliás, pra quem ouviu o BioShock 1 aí, vale relembrar, essa festa de ano novo foi quando começou a Guerra Civil, que foi o massacre, né, do restaurante. Entrou o pessoal do Atlas lá, os rebeldes, e mataram um monte de gente rica de Rapture. Foi nesse exato momento que você tava. Você tava andando e tal, com a sua Little Sister, você entrou, aí você entra num lugar que vem um monte de splicer te atacar. Eles te atacam pra pegar o Adam da Little Sister, né? É, pra poder pegar o poder dela. Aí, do nada, alguém joga uma bola verde em você, que é aquele plasmide de hipnotizar o Big Daddy. E você fica automaticamente hipnotizado. Você vê a Sophia Lamb na sua frente, foi ela que fez isso, E ela fala pra você, ó, essa Little Sister é minha, ela é minha filha, você não pode ficar com ela. Então, aquela menina é a Eleanor Lamb, a sua Little Sister. Ela é a filha da Sophia Lamb, e ela tava querendo a filha dela de volta, porque ela ficou um tempo indisponível e ela reapareceu, isso a gente explica mais pra frente, isso, ela reapareceu e ela queria a filha dela de volta. Aí ela jogou o negócio de hipnotizar e ela fala, como você tava hipnotizado, ela fala pra você, tira o capacete, você tira o capacete, ela te dá uma arma na mão e fala pra você se matar. Como você tava hipnotizado, a primeira cena do jogo é o protagonista se dando um tiro na própria testa. Pra você ver que o jogo, né, ele tem uma temática bem pesada, mas é bem legal, assim, né? É, beleza, e aí isso foi 10 anos atrás. Passaram-se 10 anos depois, você renasce numa Vita Chamber, né? Que, de novo, relembrando também da Vita Chamber. Ela só tava. A Vita Chamber é onde é o lugar que você renasce. Toda vez que você morre, você renasce numa Vita Chamber. Isso no Bioshock 1 e também funciona no 2. Mas a Vita Chamber no 1, ela só funcionava com o código genético do Andrew Ryan e dos familiares dele. Como ela funciona no 2, todo mundo estava se perguntando antes do 2 sair, como é que a Vita Chamber funciona pro protagonista também? Se é só no código genético do Andrew Ryan. Aí todo mundo pensou, é o filho, primo, pai, tio dele. Mas tem uma explicação bem legal para isso também. É, que, mais para frente, eles não deram ponto sem nó nessa. Uhum. E aí você começa nascendo e você tem que achar a sua Little Sister. Esse é o objetivo final do jogo. O protagonista achar a sua Little Sister. E esse é um pouquinho do histórico da Sophia, né? Quase que salvaram a Princesa Peach. Exatamente. Acho até porque também um problema que eu vi quando eles anunciaram que ia fazer o 2 é o que eles iam fazer, né? Porque o 1 é muito fechado já, né? O roteiro, uhum. A história toda fechada. Então. O que eles iam fazer pro, né, pra ter um motivo, uma história pro 2, né? Exatamente. É, e, assim, agora pulando um pouco pro Delta, que é o personagem principal. Uhum. Todo mundo chama ele de Delta, né? É, o Subject então, Delta. Exatamente. Então você é um Big Daddy, né? E o seu objetivo principal é encontrar a Eleanor. E assim, o Delta teve... durante o Bioshock 1, ou antes do Bioshock 1, na história de Rapture, teve um acontecimento muito importante. Um mergulhador, do nada, ele estava num aparelho lá que ele mergulhava a grandes... profundidades. Profundidades, obrigado. Uhum, grandes profundidades. E aí ele achou Rapture, do nada. Ele era da superfície e esse mergulhador conseguiu achar a cidade. Aí eles trouxeram ele pra dentro, né? Prenderam ele, porque ninguém pode saber que Rapture existe. Abdução no mar. E todo mundo viu ele como um herói, porque tipo, caralho, ele é da superfície, e ele chegou em Rapture, e você tem que lembrar também, Rapture é uma cidade que já existia há vários anos, então as crianças, os adultos que moraram lá por muito tempo, tinha aquele terror da superfície, que a superfície era uma bosta, todo mundo ia te roubar, te matar, o Andrew Ryan queria fazer isso pra ninguém querer sair da cidade. Então quando alguém apareceu de lá, todo mundo... A superfície era o lado de fora do condomínio. É, exatamente. Tá lá de fora, não vai pra fora do condomínio não, que o pretinho pobre te mata. Exatamente, maior terror. Não, e ele ficou como uma celebridade, e todo mundo chamou ele de Johnny Topside, né, que... Topside é tipo o lado de cima. Então ele foi meio que um apelido. Ninguém sabe o nome dele. E ele virou uma celebridade. Todo mundo amou ele, gostou dele e tal. Só que o Andrew Ryan, né, gênio como ele é, ele não gostou disso. Porque ele pensou, porra, o cara vai começar a falar que a superfície é foda, é bem louca. Todos os perigos que eu tô falando que ela tem. Então ele arranjou um jeito de prender o Johnny Topside na prisão da cidade chamada Persephone, né? Que tem essa prisão no jogo. E o Johnny Topside, ele foi preso lá. E aí depois o Andrew Ryan pegou ele e transformou ele no Subject Delta, que é você. Então você, na verdade, é da superfície. Você é o Johnny Topside, que há muitos anos atrás veio da superfície, né? Então, quando você se transformou num Big Daddy, tem um cientista chamado Gil Alexander, né? Ele continuou o trabalho do Dr. Sushong, que é aquele cara que começou a lá no BioShock 1, ele começou a fazer todo esse negócio dos Big Daddies com as Little Sisters. Ele meio que criou todo esse esquema dos Big Daddies e das Little Sisters. Aí ele morreu, o Sushong, né? Ele foi morto por um Big Daddy no 1. Spoiler. Falei depois do spoiler, mas a gente avisou no começo, né? Aí quem continuou o trabalho do Sushong foi o Gil Alexander. E ele que criou a grande sacada dos Big Daddies. Porque ele fala nos audio diaries que o que estava acontecendo? Tinha Big Daddy que abandonava a Little Sister. Tinha Big Daddy que só atacava os inimigos da Little Sister quando ela era atacada. Entendeu? Eles não sentiam um apelo emocional com as Little Sisters. Eles viam elas e sabia que tinha que defender, só isso. E aí ele criou uma maneira, através de algumas químicas, alguns plasmides, de criar um apelo emocional tão forte que, se a Little Sister morresse, ele entrava em coma. Então, o Big Daddy tinha que necessariamente proteger ela a todo custo. E foi isso que fez o Big Daddy e a Little Sister funcionar. Foi esse dispositivo. Se os dois ficassem muito distantes até, o Big Daddy entrava em coma automaticamente. Ele tinha que ficar junto com a Little Sister dele de qualquer jeito. Né? E foi o Gil Alexander que teve essa sacada. Ele até fala no áudio diary dele, que pena que o Dr. Sushong não tá aqui para comemorar comigo. Porque foi ele que teve essa sacada, né? Até porque um Big Daddy solto, sem Little Sister, sem esse propósito, é um perigo, né, cara? Exatamente. O propósito do Big Daddy é transporte de valores. Se ele não servir pra isso, ele é uma ameaça em potencial contra a Raptor. Ele pode atacar todo mundo, e ele foi feito como um super soldado, né? Uhum. Você é o Delta e você tá indo atrás da Eleanor e você tem esses dispositivos dentro de você. O único objetivo é você encontrar ela. E como você chega nisso é com a ajuda de um cara também que foi muito importante no BioShock 1, mas a gente não chegou a conhecer ele, e a gente conheceu ele bastante no BioShock 2, que foi o Augusto Sinclair. O Augusto Sinclair, ele foi um dos caras mais empreendedores de Rapture. O histórico dele, ele nasceu em 1914 no Panamá, e o pai dele ajudou na construção do canal do Panamá, né? O vô dele ajudou na construção do canal do Panamá, e ele foi criado com o vô dele, o pai dele, mostrando que o canal do Panamá estava sendo criado para o melhor de todos, né? Então, para a coletividade. Então, ele cresceu muito com essa ideia de coletividade. Só que teve um dia... Ele cresceu com a camisa do Che Guevara. Boa. América Central ainda sensacional. Quase isso mesmo. E aí, enquanto ele estava crescendo e passando por tudo isso, o vô dele caiu no canal e morreu afogado. E ninguém salvou ele. E aí ele mudou completamente. Esse acontecimento foi muito profundo para ele. Então ele mudou e ele falou: não, eu vou cuidar de mim, porque o meu vô pensava em todo mundo. Quando ele estava lá morrendo, ninguém salvou. Então eu vou cuidar de mim, porque ninguém vai cuidar de mim. Aí ele ficou mais individualista. Aí ele mudou pro Texas para ver se ele conseguia ganhar a vida pelo próprio esforço dele. Foi aí que ele conheceu o Andrew Ryan, na época que ele também estava nos Estados Unidos. Aí o Andrew Ryan foi construir o Rapture e chamou o Augusto Sinclair para acompanhar ele, porque o Sinclair ele já estava muito empreendedor nos Estados Unidos. E o único motivo do Sinclair ter ido para Rapture foi para ganhar dinheiro. Era isso que ele queria, era isso que ele estava afim, então ele foi para ser empreendedor em Rapture. E ele foi muito empreendedor, porque ele abriu várias empresas, Sinclair Solutions, ele abriu Sinclair Toys, Sinclair Scrap, ele abriu umas 6, 7 empresas. Praticamente Silvio Santos, né? Praticamente. Eu já falou o Roberto Justo, né? Não, o Roberto Justo já era rico quando nasceu, não era? Então, ele era, mas ele aumentou ridiculamente a fortuna da família dele, né? O Roberto Justo tem computador que roda Crysis, com certeza. pode crer. Não, então ele foi pra Rapture, foi muito empreendedor. Deu muito certo todas as coisas que ele tentou fazer. Só que aí ele começou a trabalhar muito pro Andrew Ryan por baixo dos panos. Então tudo que o Andrew Ryan pedia para ele fazer, ele fazia. Tanto que o Sinclair, ele pagava um jornalista do jornal de Rapture lá, chamado Stanley Poole, que esse cara também ele foi muito importante na história do BioShock 2, para esse jornalista não falar nada de ruim sobre ele nos jornais. Então ele não tinha muito escrúpulo, o Sinclair. E o Andrew Ryan, todo mundo que o Andrew Ryan queria que desaparecesse, ele mandava pro Sinclair. Porque o Sinclair, espertão que ele é, um dia, alguns caras que trabalhavam para ele acharam uma caverna. Ele comprou todos os direitos que de descoberta dentro daquela caverna, porque ninguém queria. Ninguém achava que aquela caverna ia ter porra nenhuma. Aí ele. Mas ele comprou, ele foi. É, ele preveu que lá ia ter uma coisa boa. Aí ele foi entrando na caverna, vendo, de repente ele viu uma abertura gigante no mar. Foi lá que ele construiu o Persephone, que é a prisão de Rapture. O Augusto Sinclair, ele era o dono da prisão de Rapture. Peraí, ele viu um buraco e falou, olha, uma oportunidade. É, isso que eu pensei aqui também, ele viu uma caverna e falou, eu acho que dá cauda, e é isso? Grana nesse buraco. Ele era investidor, então... Ele viu que o buraco era quente. Ele viu que o buraco é mais embaixo. Pensei nisso também. Não, ele foi... É, ele foi um visionário, porque, tipo assim, os caras acharam aquela caverna, ninguém queria nada daquilo. É, e aí ele resolveu comprar os direitos de tudo que ele descobrisse ali, porque ele achou que lá ia dar boi, né? É, então, aí ele descobriu essa entrada, construiu a prisão e Persephone era dele. O que era perfeito pro Andrew Ryan, porque todo mundo que o Andrew Ryan queria que quisesse que desaparecesse, ele arranjava um jeito do Sinclair colocar na prisão. Mas na caverna ele descobriu só o buraco, só isso? Não, então, imaginou a prisão, fez a prisão. Mas... Não, ele viu aquela abertura que era um espaço perto de Rapture que era aberto, que era muito aberto, que ele podia construir algo grande lá. Aí ele pensou, o que pode ser construído aqui, grande e tal, que vai me dar dinheiro. Aí ele pensou. Pensa assim. A grande sacada dele foi uma sacada imobiliária. Exatamente. Né? Provavelmente era um lugar que fisicamente era fácil de construir. E num nível conveniente pra ele. Acho que ele deve ter pensado primeiro em puteiro. Foi imobiliário. Mas aí... É verdade. Mas o Andrew Ryan não deixou, então. De fácil acesso. É porque já tinha, né? Ele não ia abrir uma concorrência fora de Rapture, né, cara? Não, exatamente. E ele é... Boêmia, né? Eu tinha um Headlight Street de Rapture. É, exatamente. Que é Sirenelli, que é uma das fases do jogo. É, nossa, então... tá manjando o setista, hein? Não, e tanto o Lula falou que ele foi imobiliário, e isso é verdade mesmo. Ele foi tão imobiliário que ele também construiu o Pauper's Drop, que é outra parte do jogo que você joga, uma fase. É, Pauper's Drop é tipo a parte favelê de Rapture, assim. É, são casas baratas que ele construiu perto da parte rodoviária de Rapture, que todos os trabalhadores mantinham todos os... os veículos de Rapture, todos os trilhos de trem, tudo era ali. Então ele construiu umas casas lá para os trabalhadores morarem perto de onde eles trabalhavam. E foi o Sinclair que construiu tudo. Claro, ele era um filho da mãe, vendia mais caro, tinha negócio com droga lá que ele também fazia. É, ele comprava plasmide barato e revendia caro pro Fontaine, né, que o Fontaine fazia os plasmides. Ele era um filho da puta, mas ele era empreendedor, isso ninguém pode negar, né. Então ele construiu essa prisão. Tanto que o Johnny Topside, o seu personagem, aconteceu exatamente isso. O Andrew Ryan falou pro Sinclair, ó, prende o Johnny Topside. Aí ele foi lá, conseguiu pegar o cara e levar pra prisão dele. E foi basicamente o que aconteceu com a nossa grande amiga Sophia Lamb também. Ela começou a fazer as consultas dela lá em Rapture, né? Começou a falar pro pessoal. O símbolo dela era uma borboleta, né? Aquela ideia de renascimento. E é uma coisa que você vê muito na cidade, pintado nas paredes. Você vê muitas imagens de borboletas, né? Uma borboleta azul. E ela falava para todo mundo que era simpático às ideias dela, durante as consultas, que se eles fossem simpáticos, era para usar um broche de borboleta. E assim ela foi montando os rebeldes dela, entendeu? É, e aí ela tava começando, ela fez tanto sucesso que ela comprou uma parte da cidade, é um parque, chamado Dionysius Park. É uma fase também que você joga do jogo, e ele fazia parte da... ele era propriedade da Sophia Lamb. E o Andrew Ryan, um outro erro dele foi exatamente esse, não regulamentar nada. Era uma regra dele não regulamentar nada, porque todo mundo podia fazer o que quisesse. Então, se ela comprou um parque inteiro, ele não podia fazer nada contra o que ela fazia no parque. Ela podia fazer o que ela quisesse, a terra era dela. Então ela começou a montar a família a família dela, né? Que ela chama de família Rapture. As pessoas que são a favor das ideias dela. Tipo e a família Restart, assim. Exatamente. Igualzinho. Gostei, essa comparação foi boa. Aí, até parecido, né? Rapture Restart. É, tá tudo bem. Então, assim, até teve um audio diary que ele tava falando, a Lambe, ela tá me enfrentando. Aí ele tava perto do parque, tava tocando umas músicas meio clássicas no parque, assim, e ele não gostava. Ele gostava de coisas bem específicas, o Andrew Ryan. Então, e ele falou, mas eu não posso fazer nada, o parque é dela, ela comprou a propriedade dela. Aí ele começou a pensar um jeito de colocar ela atrás das grades. Aí o Augusto, ele pediu pro Augusto Sinclair, que era dono da prisão, meu, dá um jeito de prender essa porra dessa mulher aí, eu não quero ela mais aqui, ela tá fudendo o meu esquema. Aí o que... pegaram ela o imposto de renda dela. É, só faltava, né, eu pensei nisso também. Mas o que eles conseguiram fazer? Eles tinham que provar que ela estava fazendo um culto. Porque ela lá não podiam ser criados cultos contra que ia trazer violência para a cidade. Né? Era tipo uma das leis. Então eles tinham que provar, ter evidências o suficiente que aquilo era um culto e não simplesmente uma religião nova que ela estava criando, que era pacífica. Ele foi lá, pediu pro Sinclair para ele arranjar um jeito. O que que ele fez? Ele pegou aquele jornalista, o Stanley Poole, lá e falou, meu, se infiltra lá, vê o que você faz e a gente tem que dar um jeito de prender essa porra dessa mulher. Ele se infiltrou dentro da família dela, arranjou um jeito e começou a pegar evidências cada vez mais e conseguiu prender ela. Ele conseguiu trazer evidência o suficiente, o Andrew Ryan foi lá, prendeu ela, até por isso que ela ficou distante da Eleanor, da filha dela, porque ela estava presa, né? Então a Sofia deixou a filha dela com uma das pacientes dela, chamada Grace, né? Que ela é uma das personagens que você decide se morre ou não. Né, a Grace, ela cuida de Pauper's Drop agora, e ela foi pra prisão e sumiu. Durante esse sumiço dela, esse jornalista filho da puta, ele começou a fazer a dar umas festas, orgia, comer todo mundo lá, homem, normal. Dentro desse parque, tipo, ele o parque ficou pra ele, e toda a fortuna da Sofia Lambe ficou pra ele. E ele começou a tocar o puteiro, literalmente, lá. E aí a filha dela, a Eleanor, ela falou assim, eu tô percebendo o que você tá fazendo, eu vou contar pra minha mãe e tal. Aí, quando a Sofia Lambe conseguiu escapar da prisão, porque ela é uma mulher muito esperta, né? Ela lá dentro, ela começou a influenciar os detentos, as ideias dela. Então ela é muito manipuladora. Então ela ia lá, dava consulta pros detentos, aquela coisa toda. Aí teve uma rebelião e ela tomou controle da prisão. No fim, a prisão ficou pra ela. Ela roubou a prisão do Sinclair, né? E quando o jornalista percebeu que isso ia acontecer, ele aproveitou uma falha no parque lá de estrutura. Ele se escondeu, fugiu, ele acionou aquela falha e afogou todo mundo que estava dentro do parque. Ele matou todo mundo que tinha qualquer tipo de ligação com a Sofia, porque ele não queria que ela descobrisse que foi ele que traiu ela, entendeu? Então ele foi um puta de um desgraçado. Tanto que quando você chega lá, o parque tá cheio d'água, ele tá submerso. Você tem que acionar uma bomba lá que tira toda a água do lugar pra você poder continuar. Nossa, e essas partes embaixo d'água são bem legais, né? Eu acho bem, bem bonito, assim. Ficou legal no jogo isso mesmo. O que que vocês acharam, assim? Dá uma geral, assim, porque foi uma das coisas novas que apareceram, né? Eu acho que pra quem tem hidrofobia é uma maravilha. Ah, você tem medo de água de videogame, né? Eu particularmente adorei as partes de baixo. Achei muito louco, cara. Porque, tipo, bacana, assim, realmente. A cidade inundada, né, cara? A cidade tá debaixo do mar, você correu o risco de inundação. É fogo pra quem tem hidrofobia, eu sei, mas é algo que não tinha acontecido no primeiro, né? E é tudo colorido, né? Cheio de coral, colorido, assim. Ficou legal o efeito visual que passa. Nessa hora a música. Só fica uma música calma de fundo, né? Não tem som nenhum pra você ouvir. Lembra Donkey Kong, né? Aquela fase do Donkey Kong debaixo d'água. É verdade. Boa, é mesmo. Genial. Não tinha pensado nisso. Não, e é bem pacífico, né? Você olha e tem. Até acho que a primeira que você vai, você consegue olhar a parte do avião do BioShock 1 que caiu. É, você consegue enxergar uma parte lá. Então é bem pacífico, é bem legal mesmo. Eu gostei. Ele não adicionou nada em jogabilidade em si, assim. Porque era só, você não podia atirar, não podia fazer nada. Não tinha inimigo, mas ele foi uma calmaria no meio da tempestade, bem legal, assim. Eu gostei também. E legal que pelo chão você encontra as lesmas com Adam, né? Não sei se você repararam. É verdade. Sim, sim. E aliás, é um lugar que dá pra você dar uma garimpada boa em umas coisas, viu? Tem que aproveitar essas fases, assim, inteiro. Rola uns Adams valiosos. Rola uns Adams na faixa, assim, praticamente. E ele até adicionou um pouco pra narrativa, pra mostrar que tinha gente que não queria mais ficar em Rapture e fugir. Porque tem um Old Diary que você encontra lá dentro de um negócio de escapar, que o Old Diary conta que era um casal que queria fugir, conseguiu chegar no negócio de escapar, mas aí veio um míssil e destruiu eles. E é por isso que aquele pod tava lá, porque tava todo destruído e tinha dois corpos de um casal. Aí com o Old Diary você descobre que eles estavam querendo fugir. Aí... Eu acho que não foi o míssil, não. Na realidade, o míssil parou o pod deles, né? Depois o que pegou eles foi o tubarão. Sei lá. Pode ser. Ele deu maior volta pra falar do tubarão, entendeu? Né? Pode ter sido também, sei lá, mas. Ou pode ter sido um sapão submarino. Tipo o Prax do Mass Effect, né? Ai, minha Deus. Esse sapão vai permear agora, né? Não, mas. Na realidade é o Sleep do Star Fox. Igual o menino dos Anos Incríveis virou o Merlin Manson, gente. O Sleep virou o Rex. É o primo distante dele. Então, eu acho que é o mesmo. Então, aí o Stanley, esse jornalista aí, ele afogou todo mundo. Ele fez aquela falha lá, ele acionou aquela falha e afogou toda a família inteira de Rapture, ele afogou. E aí ele se escondeu. A família Restart. Isso não acontece na vida real, né? Exatamente, né? Então ele afogou todo mundo. E aí quando o Delta chega lá, quando o seu personagem chega lá, você tira toda a água, e aí ele fala assim, que você tem que lidar com todas as Little Sisters do parque, que estão naquele parque. Porque senão, ele não vai deixar você continuar, você pegar o trem pra você continuar com o jogo, continuar com a história. O que ele não queria? Porque todo mundo que morre, absorve as memórias. Das pessoas que morreram, né? A Little Sister que vai lá e absorve o corpo, ela absorve as memórias também. Então ela ficou com medo das Little Sisters que estavam lá naquele parque absorverem as memórias dos corpos. Então ele queria que você ou matasse ou arranjasse um jeito de salvar todas as Little Sisters pra ele poder ficar continuando a mentira dele lá e a Sofia não saber que foi ele que traiu. Aí é o que você tem que fazer. Você vai no parque inteiro, tem três Little Sisters. Lida com as três Little Sisters, blá blá blá blá blá. Quando você volta, você lidou com as Little Sisters, ou matou ou salvou todas. Quando você volta, ele abre a porta, a Sofia fala pra você, ela conta a história do Johnny Topside, que é você, e que foi ele que te traiu. Foi esse jornalista que arranjou um jeito de prender você e deixar você na prisão por tantos anos. Aí ela fala pra você, se você quiser matar ele ou liberar ele, a escolha é sua. Mas eu, por mim, você faz o que você quiser com esse filho da puta. Aí ele fica lá parado, ou você mata ele ou você deixa ele partir. Né? Porque ele já abriu a porta, já tá tudo beleza, você já pode continuar indo, né? Eu no meu caso específico, eu salvei ele, eu não matei. Não sei o que vocês fizeram. Eu matei sem dó nem piedade. Inclusive, eu acho uma coisa ruim dos jogos isso, tipo, que assim, tem os. É muito. Geralmente esses jogos têm decisões, é muito dividido, assim. Ou você é um White Knight total, ou você é o malvado, sabe? Acho que não tinha como que ser. Assim, ou se você matar o cara, você vai fazer o final mal. Se você não matar, você vai fazer o final bom. Concordo. Tinha que ser uma coisa mais bem equilibrada. Eu acho que no caso do BioShock é algo tão linear que é muito difícil você fugir disso. Agora, tipo um Red Dead, por exemplo, ele já consegue fazer um pouco mais dessa área cinza aí, que não é nem bom nem mal, que aí eu acho legal, mas que podia ter sido bem melhor. Mas eu concordo, essa dinâmica ainda tá meio truncada, assim, tá meio fechada. Mas no BioShock eu achei ela necessária, era muito difícil. No BioShock também tem poucas partes que você tomou uma decisão assim desse tipo, né? Então acho que não é também nem o foco dele. Exatamente. São três, né? Nesses, por ver assim. É a Grace, né, que foi a mãe da Eleanor por muito tempo. Você decide matar ela ou não. O Stanley, que é esse jornalista, e um outro que é a seguir, é o próximo cara. Né, até vou falar rapidinho de uma outra fase que eu deixei pra trás, mas ela não tem não tem muito significativo na história em si. Que é Siren Alley, que é aquilo que o Lula estava falando, que virou o Distrito Vermelho de Rapture. Ele foi concebido como a área dos arquitetos. Então lá só moravam os arquitetos de Rapture. Então você vê muita coisa diferente, umas casas meio estranhas, assim, por causa disso. Mas depois da Guerra Civil e toda a merda, virou o puteiro. Né? O Raptor's Bordel. Exatamente. Então, e o seu objetivo lá é matar um padre, que é o tenente da Sophia Lane, que ele é um padre, e o grande talento dele é diminuir todas os argumentos complexos de uma religião num nível bem baixo para os Splicers entenderem e seguirem. Entendeu? Então não tinha aquilo de ritual e reza e não sei o que lá. Era o menor denominador possível. O discurso dele para os Splicers, que estavam tudo meio louco, poder se identificar e ele poder comandar todos. Aí você vai lá, destrói o tenente para você poder passar por aquela fase. Então, só falei rapidinho para poder meio que completar esse caminho. Né? E isso foi antes de tudo isso que aconteceu no parque, que você pegou o jornalista e tal. E aí a gente vai para a parte final, que é para mim é a melhor fase do 2. Eu acho que todo mundo concorda aí, que é o Fontaine Futuristics. Muito louco essa fase. Que é muito legal essa fase. E é uma coisa que você. Acho que o legal dela também é uma. Você já começa tomando pé no peito, né? Muito longe, já começa tomando pé no peito. Fase que você mais combate, assim. Eu acho legal dela é isso. Ela é bem ação mesmo, tem um monte de gente lá. E é uma fase que você vem ouvindo falar desse lugar, Fontaine Fields. Durante o jogo inteiro, assim, você fica imaginando ela. E é uma fase que eu diria que é totalmente nos padrões homem-mal, assim, que é a passação de fogo come solto. É bem ação mesmo, é a fase mais difícil, assim, eu acho mais difícil até do que a última. Essa não é a última fase. Tem uma em seguida, mas eu acho essa a mais difícil de todas. Exatamente isso pelo que o Lula falou. Eu também acho ela a mais difícil de todas, assim. Inclusive, ela não é a minha preferida, não, mas é muito difícil. É a do parque, né? Não, Fontaine Futuristics. É depois do parque. Tá. É quando você é apresentado pro primeiro Big Dad. O Big Dad Usain Bolt. É o Big Dad que corre pra caramba, mano. É isso. Então ele é da mesma série do Delta, né? Por isso que ele é o mais forte. Então, exatamente. Exatamente. Então, o Delta, ele foi o primeiro, mas vieram outros em seguida dele, que são exatamente esses. São os Rumblers, eu acho que é o nome deles. É o T-1000. É o T-1000 dos Big que solta. E é o que solta as mini turretas lá também, né? Que é uma coisa nova muito legal que o BioShock 2 adicionou. Mas esse lugar, Fontaine Futuristics, é a empresa do Frank Fontaine. Pra quem lembra do 1, e vai um spoiler do 1 grande agora. O Frank Fontaine, ele morreu no 1. Aí o cara do Atlas, que te ajuda no BioShock 1 inteiro, na verdade. Ele é o boss do 1, né? Já fala. O Frank Fontaine, ele é o boss do 1. Ele é o boss do 1. Ele é o último vilão do 1. É o último vilão. Ele era dono, ele que comandava os plasmides, aqueles negócios que dá poder e tal. Então ele tinha. Essa empresa era a empresa de plasmides. Né? E o nome da empresa é Fontaine Futuristics. Então, e é a empresa dele, né? Que o Andrew Ryan tomou no BioShock 1 e tal. Então, é a primeira vez que você entra. No BioShock 1 inteiro você ouve falar da Fontaine Futuristics, da empresa dele. Essa é a primeira vez que você entra, né, nela e você vê como é e tal. E o mais legal, a dinâmica de narrativa dessa fase é um dos motivos do porquê eu mais gosto. Porque assim, para você entrar, você precisa de uma chave. E aí vem aquelas turretas voadoras com uma televisão. E aí é um cara chamado Gil Alexander, que é aquele cientista que continuou o trabalho do Sushong lá nos Big Daddies. E ele tá completamente louco na TV. E ele falando, eu vou te matar, eu comando tudo aqui, eu que sou foda. E ele é o vilão dessa parte do jogo que você precisa derrotar. E, ao mesmo tempo, quando você vai nas portas e você pega uns diários, ele fala assim, Delta, e ele fala diretamente pra você nos diários. Eu tô tomando uns... um compêndio de plasmides, assim, um monte de plasmides, que eu vou ficar louco, muito em breve. Mas eu quero te ajudar, porque eu discordo do porquê que eu tô tomando, eu discordo de tudo que estão fazendo comigo, então eu vou deixar algumas dicas, alguns audio diaries pra você poder avançar e me matar. E ele pede pra você matar ele nos audio diaries. Ele fala, quando você me encontrar, você me mata, porque eu vou estar louco, e eu vou estar fora de mim, não vou ser mais eu. E esse Gil Alexander, ele tomou esse negócio de plasmide, porque a Sophia Lamb, ela ficou sabendo do filho do Andrew Ryan. O que que aconteceu? Que é o protagonista do BioShock 1. Ele tinha um comando que qualquer pessoa que pedisse pra ele, would you kindly, ele tinha que fazer o que a pessoa falasse. E ela ficou tão fascinada por isso, tem uns audio diaries que ela fala disso, que ela achou a coisa mais maravilhosa do mundo, que ela podia destruir o eu e poder salvar o mundo. Ela falou, o objetivo dela era chegar num plasmide que você não tinha mais uma consciência, uma individualidade. Você necessariamente tinha que ajudar os outros. Então esse era o objetivo dela, fazer um plasmide que acabasse com o indivíduo e fomentasse só o ajudar os outros. E ela usou o Gil Alexander como cobaia para testar esse plasmide. Só que não deu certo e ele ficou completamente louco. E aí, quando ele tava tomando, ele percebeu que ele tava ficando louco, ele resolveu fazer esses audio diaries para te ajudar. E ele foi voluntário para testar. Ela não fez forçado. Ele acreditava tanto nela que ele resolveu testar. Só que ele viu que ela tava errada. Que ela era tão extremista quanto o Andrew Ryan. Só que ele percebeu tarde demais, né? Aí, e é legal essa dinâmica, que o mesmo cara tá te ajudando, é o mesmo cara que tá querendo te matar no jogo, né? Isso é muito legal. Então você vai avançando, né, no Fontaine Futuristics, vai avançando, e aí você descobre que é um caminho pra chegar em Persephone, que é a prisão e o quartel-general da Sophia Lamb. É ali que ela fica, né? Quando você chega lá, você encontra o Gil Alexander. Ele é tipo um monstro dentro de um tubo de vidro, que foi uma das coisas que eu mais odiei nesse jogo. Ao invés de criar um personagem carismático que você pudesse interagir, mesmo ele louco, essa coisa toda, era uma porra de um monstro alien retardado. Parece uma lesma gigante. Parece uma lesma. Você não sentiu nenhuma empatia com ele. Ele é a terceira escolha de você, se você mata ou não. Só que era um monstro dentro de um tubo, entendeu? Ele eu matei. Foi o único dos três que eu matei. Elton. Eu também matei. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu salvei a Grace, eu salvei o Stanley, mas eu matei o Gil Alexander. Uhum. Porque ele pediu pra matar. Eu também fui nessa. Entendeu? E ele. E até o jeito que ele tava apresentado lá não te dava nenhuma compaixão pra você salvar, entendeu? Então, tipo, acho que um monte de gente fez exatamente isso que o Elton e o Lula e eu fizemos também. Salvaram os dois primeiros e mataram o terceiro, porque não tinha empatia. Então foi a merda mais retardada que eles fizeram. Foi Eu fui um pouco diferente, então, aqui. O que que você fez, Rafael? Fala aí. Eu salvei só a mulher, o cara lá era filho da puta, eu matei ele também. Sério? E por que... O segundo é arpão no meio da bunda. E por que que você salvou a Grace? Ah, não sei... Ela tá meio que sendo enganada, não senti que ela era ruim mesmo. Ah, não, ela tem que ser evil pra matar. Porque exato. Sei lá, tem que ser mal mesmo pra matar ela. Eu matei. Tá vendo? Viu? Tá vendo? Aí, né, então acho que a gente tem que mudar um pouco o nick, né? Tem que colocar o nick do homem mal pro Mr. Bubbles dessa vez, né? O Mr. Bubbles foi bem. Ele fez jus ao nome dele, né? Mr. Bubbles foi lá e matou todo mundo. Eu fiz igualzinho o Hyde e igualzinho o Lula. Eu salvei os dois e matei o Gil. E aí você vai pra Persephone pra lidar com toda aquela situação. E o tempo todo, no jogo inteiro, a Eleanor, ela te salva, ela vai te ajudando e tal. Ela vai deixando mensagens, presentes pra você e tal. E é em Persephone que você descobre como que as Vita Chambers funcionam. E como que você conseguiu ser revivido 10 anos depois. A Eleanor, você descobre, porque assim, você não sabe como que ela vira uma Little Sister, né? E aí você descobre que aquele jornalista retardado, ele, quando a Eleanor, ela tava acusando ele, você tá fazendo orgia aqui, você traiu minha mãe e tal, eu vou falar pra ela. Ele pegou ela, vendeu pro orfanato das Little Sisters e ela virou uma Little Sister, por causa dele. Entendeu? Ele foi o culpado, esse jornalista retardado. Foi por isso que eu matei. Então, Boa, Rafael, porque eu quase matei ele por causa disso também. Eu fiquei em dúvida. Mas no fim eu salvei. Mas é, ele foi o culpado de várias coisas que aconteceram durante o jogo. Ele foi o culpado. E principalmente por ela ter virado uma Little Sister. É, então ela... É, e aí a Sophia Lamb, quando ela pegou ela de você no começo do jogo, que ela fez você se matar e tal, e roubou, ela e o Gil Alexander fizeram um monte de trabalho nela pra tirar o condicionamento de Little Sister dela. Então ela não é mais uma Little Sister, mas a lesma do mar continuou nela. Então ela ainda tem essa lesma, ela ainda tem algumas coisas de Little Sister nela, mas ela não é uma Little Sister total, né? É, e aí o que ela descobriu? Ela descobriu que ela conseguia se comunicar com as outras Little Sisters. Então, o que ela pediu para as Little Sisters fazer? Ela pediu para elas acharem o corpo do Delta, pegar um código genético, voltar numa Vita Chamber e poder casar o código genético do Delta numa Vita Chamber. E aí a Vita Chamber reviveu ele, porque a Vita Chamber revive qualquer pessoa com código genético específico. Entendeu? Foi assim que você conseguiu reviver, e é por isso que o seu código genético funciona nas Vita Chambers no 2. Né? Então foi uma explicação bem elegante, eu gostei. Era uma das coisas que eu tava esperando ver o que, que ia rolar. Mas ela fez bem legal, assim. Né? E você chega em Persephone e o seu objetivo é encontrar a Eleanor, né? E ela tá presa, a Sophia Lamb prendeu ela, porque ao longo da infância dela, a Sophia Lamb falou: não, você não pode brincar com as outras crianças. Ela até falou que as outras crianças estavam numa dieta de cão come cão. Né, que tipo, competitividade, um querendo ganhar do outro. Então ela, a vida inteira, ela foi ensinada a isso. Até um dia que ela tentou fugir, quando ela era pequena, né? Ela tentou fugir, conheceu um menino, o Amir. Ela se apaixonou pelo Amir, né? Aí a Sophia Lamb foi lá e deu um jeito no Amir desaparecer e tal. E aí, ao longo do tempo, ela começou a se rebelar, né, contra a mãe dela. Então a Sophia Lamb foi lá, prendeu ela tá presa. Porque como o composto do plasmide lá para matar a individualidade não funcionou no Gil Alexander, ela tentou fazer o mesmo composto e dar para Eleanor. Porque a Eleanor tem a lesminha ainda, e a lesminha dava uma... como é que se diz? Dava um jeito dela não ser afetada... do lado negativo, ela não ia virar um monstro, ela não ia virar, não ia acontecer com ela o que aconteceu com o Gil Alexander. Só que ela ficou desesperada, a menina. Porra, o composto que deu pro cara, que transformou ele num monstro, ela tá querendo dar pra mim, pra me matar. Aí foi por isso que ela resolveu ressuscitar você, o Delta, pra salvar ela. Porque ela sabia que você era o único que conseguia salvar ela. E aí tem a cena, tipo a cena do Andrew Ryan no 1, cena épica do 2, é a cena que você finalmente encontra a Eleanor, né? Que ela tá presa numa sala de vidro e você encontra ela. Mas antes de chegar nela, você tem que matar 3 Big Sisters. Né? As Big Sisters... O couro come, literalmente. O couro come lindamente nessa hora. É da hora você preparar a sala pra isso. Então, eu achei muito legal, porque é uma sala muito grande, tem vários elementos, então, né? Tem água, tem fogo que você pode usar contra elas. E foi uma luta bem, bem louca também. Eu espalho aqueles wire trap, assim, feito louco, cara. Eu acho barato aquilo ali. Explica um pouquinho o que é o... Não, é aquela... É o que eu costumo fazer, assim, tipo... A gente vai comentar da jogabilidade mais pra frente, eu dou detalhes, assim. Mas o que eu achei maravilhoso do 2 é o playground de destruição que você consegue montar com as coisas que você coloca no seu personagem. Mas aí mais pra frente, a gente comentando a jogabilidade, a gente fala de técnicas de destruição. Isso. Quando você chega lá e você derrota essas Big Sisters, que aliás, só um adendo, as Big Sisters, elas estão lá porque começou a acabar a criança em Rapture. E aí a Sophia Lamb, ela mandou os Splicers raptar meninas na superfície. Então, então foi aí que começou esse rapto de garotas e tal. Começou a lenda do Homem do Saco. Pra ter entendido a história do Homem exatamente. Do Saco. Entendeu? Por causa disso aí. Perfeito. E elas começaram a virar Big Sisters, né? Que é tipo um Big Daddy, só que bem mais rápida, mais ágil e tal. Então ia dar um grito tenebroso, né? Aquele exatamente. Grito lá, nossa. Vocês lembram da história da loira do banheiro, gente, também? É uma Big Sister. Várias coisas, então. Saiu da privada pra raptar a criança. É, então. Saía da privada do nada. Água, né? Tá ligado? É, então aí você tem que derrotar três dela pra chegar na Eleanor. Aí você derrota, e aí começa a cutscene. Quando você tá chegando perto da Eleanor, finalmente você vai tentar destruir o vidro lá pra pegar ela. Vem a Sofia Lamb atrás, pega um travesseiro, coloca na cara da menina e mata ela. Agora, por que que ela vai fazer isso se a menina é tão importante pra Sofia Lamb? Lembra quando eu tava falando do Gil Alexander e do dispositivo que ele criou pra vocês, pra você ficar conectado com a Little Sister? Toda vez que uma Little Sister morre, ou uma Little Sister fica muito distante, o Big Daddy entra em coma. Então, ela matou a filha dela temporariamente, né, porque depois ela reviveu, a menina conseguiu reviver, pra você entrar em coma. Porque ela viu que você ia conseguir salvar ela. Então, aquela cena que a própria mãe pega o travesseiro, coloca na cara da filha pra matar ela, é basicamente pra te desativar, né? E conseguir te prender, né? E é isso. Ela faz mais ou menos parar o coração da filha dela, né? Não vai querendo matar a filha dela, né? É, mas quando você tá jogando e vê, você não sabe que porra, entendeu? O que tá acontecendo. E você não sabe se ela morreu e tal, porque até quando acaba essa cena, você acorda preso numa maca. E você não consegue se mexer e tal, né? Então, você não sabe o que tá acontecendo, o que aconteceu, se ela morreu, se tá morta e tal. Mas foi isso que o Homem Mal falou, exatamente. Ela só quis parar, ressuscitou depois pra te desabilitar. E aí quando você nasce, um dos melhores momentos do jogo, e o Lula eu sei que gostou bastante, acho que... Nossa, eu achei ferradão. É. Quando eu me liguei, eu falei, cara, não acredito. Pra mim foi a reviravolta. Eu também acho. Do 2, o twist do 2 foi gameplay pra mim, isso que eu achei mais legal. Que foi a maneira de como a Eleanor, ela te libertou, ela te salvou de você ficar preso, né, ali e não conseguindo fazer nada. Ela transferiu a sua mente para uma Little Sister. E você, pela primeira vez, desde o BioShock 1, de toda essa história, pela primeira vez, você controla uma Little Sister e você vê a visão dela. O que uma Little Sister vê? Né? Por que ela chama todo mundo de anjo? Por que ela acha tudo bonitinho e tal? É genial, espetacular. Essa é a melhor palavra. E ainda tem uma outra surpresa depois, que um negócio que me intrigou durante o jogo inteiro. Mas o cientista vai comentar e a gente fala em si. Não, então, aí só pra fazer uma comparação, esse andar da Little Sister, ela é comparável ao Big Daddy Walk, o andar do Big Daddy que teve no 1. Teve uma fase do 1 que você virou um Big Daddy temporariamente. A mesma coisa aconteceu aqui, você virou uma Little Sister temporariamente. Né? Não, e fala um pouco desse momento aí, galera, vocês, que eu já falei bastante. Fala um pouco desse momento, o que vocês acharam, a visão dela ficou muito claro depois, tudo que ela fala e tal, depois que mostrou o que uma Little Sister vê. Não, eu acho até que essa parte da Little Sister nem tinha planejado do começo, assim. Eles inventaram depois mesmo pro 2 e ficou perfeito porque explica perfeitamente, né, a todas as frases que ela fala, né? Os Angels, né? Nossa, você é muito da hora. Então você entende... Não, como ela vê realmente o mundo. E você vê que ela tá dopadona, assim, cara. Tudo bonito, é tudo bonito. E outra coisa que eu acho, até os caras... Sabe o que me lembrou? Que lá, os passinhos dela são curtos, né? Você vê o jeito de andar dela, assim. Você sente até nisso, movimentar o personagem, ela movimenta mais curtinho e a visão é baixa, né? Você se sente nanico no jogo. Então eu achei absurdamente bem trabalhado, não, cara. E é legal aqueles flashes, né? Que mostra o mundo real e mostra como ela enxerga pra comparação, né? Aí mostra o defunto, né? Lá morto no chão. Aí quando volta pra cena dela, ela vê lá o anjo, né? Tudo bonito, tudo dourado, né? Ela tá vivendo uma viagem que nem o John Lennon sonhou na maior viagem de ácido dele. O legal é que dá pra ter uma ideia de como foi Rapture um dia, né, cara? É verdade. Isso é a primeira vez que você The Rapture não destruída. Então todos os lugares que você visita, a escada toda destruída no real, tá toda bonita, com tapetinho, as paredes estão todas reconstruídas, tá bem legal, assim. Foi a primeira vez que você vê Rapture assim. Eu achei isso legal. Falar isso aí, os splicers no flash que ela tem é uma galera tudo mó feia, depois a galera de gala dançando. Uhum. Então é bem legal. E esse foi uma narrativa bem legal que eles escolheram fazer pra você ter essa visão da Little Sister mesmo, né? E o seu objetivo como Little Sister é pegar partes de uma armadura de Big Sister e levar pra Eleanor. Pra Eleanor poder pegar a armadura e te salvar. Porque ela é super fucking mega foda, né? E foi isso que aconteceu. Você pega o capacete, pega a armadura, pega as botas, pega tudo. E não tem perigo nenhum. Porque você, como Little Sisters, as Little Sisters são imortais, elas são invulneráveis, elas não tomam dano nenhum. Então é um momento calmo também, eu diria. Porque não tem perigo nenhum de nada. Ninguém te ataca, é tudo sossegado. Mas eu acho tranquilo, porque você já teve tanta ação até aquele momento do jogo. Você acabou de passar por um momento assim que dos momentos de combate eu acho mais extasiante do jogo. É verdade. E aí você tem aquela, digamos assim, aquela calmaria, mas que ao mesmo tempo é um momento extremamente revelador. Então você tem que estar focado. Eu acho que é muito bem trabalhado esse momento do jogo. Porque você tem aquele ápice do combate, você pensa que ferrou tudo, e aí você começa a descobrir um monte de coisa, te apresenta um mundo novo. É verdade. Eu achei muito ferrado assim, o roteiro, né? A forma como eles colocaram e a forma como eles apresentaram isso, jogável. Né, isso que eu acho, tudo isso é jogável, não é? É 100% videogame. É legal. Assim, eu gosto de CG, eu gosto de vídeo, mas quando eu acho que um jogo consegue apresentar tudo de forma que vai trabalhar você com jogabilidade, é muito mais jogo de videogame. Eu sinto que é jogo de videogame, eu não tô vendo um filme, eu não tô lendo um livro, eu tô jogando videogame. É verdade. E aí ela vira Big Sister fudida e tal, te salva, e aí vocês... Tem que... E aí é outra surpresa que eu tive, porque eu passei o jogo inteiro, eu até cheguei a voltar umas partes, procurando slots. Porque eu falei, cara, tá faltando um slot de plasmide. Ah, eu cheguei naquele momento falando assim, tá faltando um slot de plasmide, cara, eu deixei algum slot pra trás. E eu juntei bastante Ada, eu salvei todas as Little Sisters, eu ralei no jogo pra fazer isso daí, né, pra construir bacana meu personagem. E eu fiquei, cara, aonde vai... Cadê o quinto slot? E aí descobri que a Eleanor, cara, ela vai ser o seu último slot de plasmide do jogo. Então é ela. Ela é um plasmide. Achei isso muito ferrado, cara. Ela entra no lugar do slot que falta e você pode chamar ela pra ajudar a qualquer momento no jogo. E é animal você combater com ela junto, cara. Eu acho espetacular. Ela dá uma surra em qualquer coisa. Ela dá uma surra em qualquer coisa, cara. Olha, melhor que isso só se fosse BioShock Co-op. É verdade. Ela é foda. Não, e assim, uma coisa legal é que as suas decisões ao longo do jogo, se você salva ou não as Little Sisters, os três personagens, se você mata eles ou não, se você for malvado, quando ela tá lutando, ela fala umas frases diferentes durante a luta do que se você fosse bonzinho. Ah, é? Entendeu? As frases são completamente diferentes. Então, essa é uma das coisas que mudam quando você toma as ações, né, ao longo do jogo. O que eu achei isso muito legal também. Mas ela fala assim. Acho que ela fala. Não mexe com meu dad, né? Ela te chama de dad. Aí ela fala, não mexe com meu dad, eu vou te matar, não sei o que ela. Aí o outro, ela é mais sensível, assim. Ela fala, desculpa, eu tenho que te atacar, eu tenho que proteger o meu pai, sabe? Coisas assim. Então é mais em tom em coisas que ela fala, assim. Isso eu achei bem, bem legal. É uns detalhes, assim, que ficaram bem legais. E, basicamente... que você tem que fugir. O que a Eleanor quer é fugir pra superfície, é só o que ela quer, e você tem que alcançar o veículo de fuga do Sinclair, que é o que o Sinclair quer também. Ele tá te ajudando porque ele também quer fugir. Então por isso que ele te ajudou durante o jogo inteiro. Você descobre quando você tá em Persephone que ele foi capturado pela Sophia Lamb. Ela transformou ele num Big Daddy, que é um Rumbler, que é um dos Big Daddies mais fodidos. Só que ele ainda tá. ele ainda tá com a mente... ele tá são, entendeu? Ele ainda pensa como o Sinclair, só que ele necessariamente tá no seu caminho e você vai ter que matar ele. E aí ele fala pra você, ele te chama de Kid, né? Tipo, e aí moleque, né? Aí ele fala assim, Kid, pode me matar, eu peço desculpas por qualquer dificuldade que eu dei pra, coloquei na sua frente, qualquer mal que eu causei, eu tive uma vida boa. Tipo, ele pede desculpas como Big Daddy, que ele sabe que ele vai ter que lutar contra você, e aí ele fala que você, como você pode matar ele, ele te ajuda a matar ele. E aí você chega num lugar que ele tá preso dentro de uma sala, você tem que sair da... tem que abrir a sala pra ele poder sair da sala, e você acionar um negócio lá pra você poder escapar, né, ir pra próxima parte da fase pra poder fugir. E aí você tem que enfrentar ele e tem que matar ele. Eu matei ele com a Eleanor, eu usei o plasmid da Eleanor nele e ele foi embora rapidinho, porque ela é foda. Nossa, cara, eu não usei nenhuma vez, cara, que eu queria ver se acontecia alguma coisa diferente. Acabei perdendo, cara. Não. Joga de novo. Não, é foda. E aí você derrota o Sinclair, né? Esse é o fim do Augusto Sinclair. E o bom é que, assim, você no fim descobre que, na verdade, ele era uma pessoa boa. Aquele menino de muitos anos atrás, lá no Panamá, que o vô ensinou aquelas lições boas, ainda tava nele, né? Mas ele ficou pego por tudo esse negócio, ficou mal esse tempo todo, no fim ele foi altruísta, ele se sacrificou pra poder te ajudar, né? E ele foi derrotado, você mata ele, né? A Sophia Lane fez isso especificamente pra poder usar um psicológico contra você, e aí você vai lá no lugar de escape, né? No veículo, e tem, você chega lá, você tem que acionar três lugares diferentes pra poder escapar. E tem a luta final, que assim, foi meio anticlímax pra mim, porque o Fontaine Futuristics foi tão forte de luta, que eu pensei assim, eles vão fazer a luta final uma coisa completamente diferente, porque eu já tive tanta luta até agora, que eu não acho que vai ser assim, mas a luta final é um monte de Splicer em cima de você, um monte de Big Dead, você tem que derrotar uma porrada de gente diferente. É uma horde, é uma wave, é uma exatamente. Wave. Assim. Nossa, não, eu achei bom, mas é aquilo, o momento mais intenso ainda ficou aquele, acho que o momento ficou tão marcado, que não é só a questão da luta, acho que ele apresenta bastante ação também no final, é que ali você tá com um propósito a ser resolvido, você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acho que a carga emocional ali também ajuda muito o momento. Sim, então que nem o Hyde falou, eu não gostei muito, eu achei, eles podiam ter pensado em alguma outra maneira, tipo, o andar da Sister foi tão legal, que eu achei que eles iam imaginar alguma maneira bem legal de fazer o fim também, né, mas acabou não sendo, então, mas foi bom, a luta final, tal, você vai lá, derrota todo mundo, e é aí que o final que entra, as decisões que você tomou ao longo do jogo, o final do jogo é... Você escapa, a Sophia Lane tá dentro do veículo de escape. E o veículo de escape, ele enche d'água. Então, como você tá com a roupa de Big Daddy e a Eleanor tá com a roupa de Big Sister, vocês dois conseguem sobreviver debaixo da água na boa. Mas a Sophia Lane, ela começa a afogar. Você fica do lado de fora, agarrado no veículo de escape do lado de fora. Aí fica a Sophia Lane e a Eleanor dentro do veículo. E o veículo cheio d'água. E a Eleanor tá sussa. Ela tá com a roupa dela, então ela sobrevive. Se você salvou as Little Sisters e se você salvou dois dos três personagens lá principais que você escolhe, ela salva a Sophia Lane. Ela pega um tanque de oxigênio e coloca nela e ela salva a vilã no fim. Se você matou todo mundo e fez que nem o Bubbles e tocou foda-se, ela deixa ela morrer. Ela se afoga, ela é afogada no fim. E a cutscene final, quando você chega lá no, na superfície, né, que você chega no oceano na parte de cima, você morre, você tá com uma, como é que se diz, uma ferida que é mortal, você tá morrendo, e aí o que ela faz? A Eleanor, ela tá com todas as Little Sisters junto com ela, né, todas as meninas, elas fugiram junto, e você... ela pega ela tira o Adam de você. Porque lembra quando uma Little Sister tira o Adam de alguém, ela pega as memórias e a personalidade daquela pessoa. Eu então, achei sensacional. É, sensacional. E ela tirou isso do Delta porque ela fala assim, pai, ela chama ela de pai, né? Pai, você vai ser a minha consciência. Pro resto da minha vida você vai estar comigo e você vai me falar o que é certo e o que é errado. E é por isso que as suas ações definem como o tipo de pessoa que a Eleanor vai ser. Então, se você foi malvado, quando você chega no oceano em cima, tá tendo uma tempestade, tá chovendo, tá tudo fodido. E ela fala de um jeito raivoso. Tipo, ela. E aí o discurso de quando você é mal. Ela fala assim, você me ensinou a eu cuidar de mim mesma, eu preciso sobreviver, esse é todo o meu objetivo. Então, aí ela tira e fala assim, você vai me ajudar a fazer isso. Se você é bonzinho, ela fala, não, você me ajudou a ser altruísta, você me ensinou a salvar os outros, a pensar nos outros, então você vai ser a minha consciência. Ela agradece, é uma coisa mais agradável, assim. Então, você, no fim, define qual que vai ser, como vai ser a personalidade da Eleanor, né? E aí ela, o fim é esse, e ela vai fazer a vida dela na superfície a partir de agora com as Little Sisters, né? Que aí ninguém sabe como vai ser o BioShock 3, né? Aí só assim, agora. Esse é o fim da história. Tem muita coisa que ficou pra trás aí, alguns personagens que também tiveram algumas coisas importantes, mas como a história, como todo mundo percebeu, aí a história, até a história principal foi bem longa, foi bem construída, foi legal que a gente conseguiu abordar tudo. Mas eu, na minha opinião pessoal, eu ainda preferi o BioShock 1. O BioShock 1, a história foi melhor, o pace do jogo, como o jogo foi, a apresentação dos elementos da história, pra mim foi mais bem pensada, mais de jogabilidade, que é o que a gente vai falar agora. O 2 eu achei muito melhor, muito, muito melhor. E eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam do final? Tem alguma consideração legal, assim, em comparação com um, o que vocês acharam? Cara, eu gostei, matéria da história pra mim tá no mesmo nível, assim. Acho que a única coisa que o 2 teria perde é você não tá descobrindo o Raptor, né? Raptor já existe, então só não tem aquele vislumbre. Mas o que eu gostei do 2 é que eu sinto que ele é muito mais jogo de videogame, até na parte de história, por causa daquilo que eu já comentei antes. Então ele apresenta as coisas de forma jogável, não só de forma... Eu acho que a história tá mais videogame do que o 1. Isso que eu mais gostei do 2, assim. Então, sobre a parte de jogabilidade, acho indiscutivelmente um jogo, sei lá, uns 100 anos luz à frente do 1. Dá muito mais replay. Concordo. E eu vou jogar ele de novo, não tenho dúvida. E é isso. Eu acho que, overall, é um jogo melhor que o 1. Bem melhor que o 1. Não tem o que comparar. Acho que a melhor coisa que melhorou, assim, é que você não é... Você não é mais simplesmente ser bonzinho ou não. É que eu tô tentando lembrar aqui o nome da... Bom, é uma das pessoas que você escolhe se você mata ou não. A Grace. A Grace. Isso. Ah. E eu acabei sendo obrigado a matar ela. Porque eu não tinha pego alguma coisa. Cara, faz muito tempo que eu joguei. Ah, é uma chave. Chave que você tem que pegar dela, certo? Então, eu sei que você tem que levar algo pra ela e eu não consegui. Então, no final das contas, eu fui obrigado a matar ela pra poder prosseguir. Então acho que não é mais aquela história de só vou fazer coisa bonzinha pra progredir, pra ser bonzinho, ou vou fazer só coisa mal. Bom, eu achei legal que eles deram uma apagadinha nessa linha, assim, do exatamente o que é certo e exatamente o que é errado. Isso é legal. Que eu fiz tudo bonzinho, mas chegou no caso dela, não consegui, eu tive que matar ela de qualquer jeito. É o bem, o mal e mais além. Exatamente. E aí, mais algum comentário? Bubbles, Hyde? Eu gostei bastante, acho que ele é tão bom quanto um em história, não vejo um melhor que o outro nisso, e jogabilidade é indiscutível, né? Bem melhor mesmo. Eu só acho que história não tem como ser melhor, porque é aquilo que o Lula falou, não tem como ele dar primeiro surpresa. Está apresentando o Raptor, né? O segundo já não tem aquele impacto. Mas eu achei que foi, assim, que eu achava até que não tinha nem como fazer uma história pro 2, eu até gostei da história por causa disso. Eu já esperava nada, sabe? Eu esperava que fosse bem ruim a história e me surpreendeu nesse ponto. Mas eu recomendo não começar a jogar pelo 2, porque você vai perder muita coisa. Não faça isso. E agora vamos pular pra jogabilidade, né? Como todo mundo falou, foi meio um consenso que jogabilidade é muito mais foda. Então, assim, tem uns elementos novos específicos aí. E fala aí, Lula, o que você achou melhor da jogabilidade nova? A primeira coisa, né? Poder usar plasmid e porva, né? E bala ao mesmo tempo. Né? Então, essa coisa é sensacional. Né? É, você poder combinar os plasmids, coisa que não tinha no 1, por exemplo, aquele plasmid do que eu chamo do ventinho, né? Você poder combinar com o elétrico e o de fogo. Né? Uma das coisas que eu adorava fazer com aquele plasmid é colocar, por exemplo, jogava um ventinho no chão, colocava um elétrico. Jogava um ventinho no teto, colocava um de fogo. Aí jogava outro e colocava outro elétrico para fazer o inimigo ricochetear batendo neles. Né? Então, você como. Inclusive, esse plasmid novo aí do vento, na minha opinião, é o melhor de todos. Uhum. Ele é um dos que eu não usava tanto ele no 1, e eu passei a usar muito no 2 pela possibilidade de combinar. Porque agora ele era útil de verdade, né? Ele era útil de verdade. Jogar o inimigo pra cima não era muito útil, não. Outro plasmid extremamente útil é aquele plasmid de você fazer summonar os droids. Né, os robozinhos lá, tipo helicóptero que atiram, né? E outra coisa bacana, você poder consertar turrets, né? Por exemplo, você pega um turret que tá no jogo ali, você hackeia ele, né? E depois que você hackeia, lógico que você vai passa ali e vai achar uma splicer caída, mas ele vai estar meio baleado. Então quando você perdia ele no 1, não tinha como você consertar mais. Agora tem um plasmid que deixa você consertar. E você dá nome pra eles também. E uma das coisas você mais geniais... Assim. Eles têm nome, porque você pode ficar até com 3 ao mesmo tempo. Uhum. Aí cada um deles tem um nome diferente. E esse de você consertar é um tônico, não é um plasmid. É um tônico, é mesmo. É verdade, é um tônico. Mas eu acho de extrema utilidade. Sim. E outra coisa que eu achei muito bacana, que no começo do jogo eu não curti. Que eu falo, eu até brinco que BioShock é a maior desculpa, BioShock 1. A maior desculpa que inventaram para um ser humano ser viciado no Pipe Dream, que era o joguinho de hackear, né? Era aquele joguinho do Pipe Dream. Eu reconheço que aquilo foi uma coisa que me viciou. Eu também adorava aquele jogo lá. Eu adorava achei fazer Pipe Dream. Muito ruim o do segundo. Quando eu peguei o segundo, eu achei ruim de cara também. Aquele negócio do ponteirinho. Depois eu comecei a notar que era muito dinâmico aquilo. Eu concordo, porque o Pipe Dream, ele perdia ação, né? Às vezes estava na ação, entrava no minigame, meio sem sentido aquilo. Uma coisa sensacional que veio com aquele negócio de ir para um lado pro outro, né? E fazer o hack, foi a arma de hack, né? E os dardos de auto-hack. Cara, tem uma das coisas mais legais de fazer no 2, é quando tinha aqueles 2, 3 splicers assim, tentando hackear um turret, e você dava um dardo de auto-hack de longe. E acertava. E o negócio voltava contra. Cara, isso é sensacional. Isso é nível pegadinha do malandro, nível a paradinha do Chaves pra bater o pênalti no Kiko. Sabe, não, uma diversão, sei. Aí sabe uma coisa que eu achei esquisita? Eu acho que eles não prepararam o jogo. Eu acho que, sei lá, a versão beta de BioShock 2 ainda usava aquele esqueminha de Pipe Dream. Porque você ia hackear alguma coisa. Trocar, né? Uhum. Porque você ia hackear alguma coisa, aí não conseguia, tocava o alarme. Cara, você tentava de novo, hackeava, cara, antes dos bots chegar perto de você. Antes dos bots chegar perto de você, Antes não, antes, cara, o Pipe Dream lá, meu, tinha que sair correndo procurar aquela alavanca pra fechar. Mas lá, pra desligar o alarme. Eu não sei não, eu acho que os caras focaram mesmo no combate. Os caras querem ver o pau comer, porque você vai ser um Big Daddy, cara. Os caras vão te dar muito poder. Que graça tem você ter esse poder se você não vai ter onde descarregar? Mas ó, só pra brincar com ele. Só pra explicar o jeito novo, o jeito antigo que era fazer aquele caminho do caninho lá pra chegar a água até o fim. O jeito novo é uma agulha que ela vai de um lado pro outro e tem umas seções verdes, tem uma azul, tem uma verde e tem as vermelhas. Se você acertar, aí você tem que apertar o botão exatamente na seção verde ou azul. Se você acertar... É o super chute do Mario Strikers. Esse novo é o super chute do Mario Strikers. Eu já ia falar. É o reload no Gears. É o reload do Gears também. O reload do Gears é um ponto só. Esse daí normalmente é 2, esse de hackear. Então falou, o super chute do Mario Strikers é 2. Tá? Ele tá mais pro Mario Strikers do que pro Gears. E como eles falaram, o do 1 pausava a ação. E o segundo não, você podia fazer à distância e não pausava a ação, era no meio da briga toda que tava rolando. Então ficou mais dinâmico mesmo e ficou muito mais legal. Mas é aí que é a questão que eu falei. Acho que ficou tão dinâmico que os alarmes são inúteis. Tipo, eles podiam ter tirado então o alarme, porque Porque, meu, o tempo que você faz 3, 4 vezes ali é o tempo que um bot sai e chega até você. Ah, mas você acha que todo mundo é tão bom assim? Ah, não, cara, mas, cara, não é assim, não. Não, às vezes não. Nossa, eu ferrei bastante nesses negócios. É, então, aí só, tá difícil. Vendo? O Raziel se identificou, né? Às vezes você tá com pouca energia, sei lá. Eu acho que ainda tem um elemento. Você consegue fazer 3, 4 vezes, cara, acertar antes do bot chegar perto de você. Se você acertar, né? É. Mas eu acho todos esses elementos bacanas. Por quê? Porque o que eu acho mais legal disso tudo, né, é você poder, pela primeira vez, usar a Little Sister pra coletar a Ada. E aí o bicho pega. E isso é difícil. Difícil, mas é uma das coisas que eu mais fazia, cara. Digamos assim. E é legal. Pra mim é legal, cara. Eu adorava assim, falar, beleza, eu vou soltar ela aqui. Só que antes de soltar ela, eu começava a cercar tudo, cara. Tem que bolar estratégia. Se você não tiver estratégia, não tem como conseguir. Exatamente. É, mas assim... Wire trap. Eu tenho um plasmid que eu adorava usar, tipo assim, eu fazia toda a arapuca, né? Pra vir aquelas ondas de splice. Aí eu usava aquele plasmid de ficar de toy, de jogar um Big Dead falso. Né? Para os outros ficar atacando. E depois usava uma arma de alta potência. Só para explicar o que é o Harvest. Agora você tem duas decisões para tomar com a Little Sister. No BioShock era só você matar ela para pegar o Adam, uma maior, mais Adam, ou você salvava, pegava um pouquinho de Adam. Agora você adota a Little Sister, porque você é um Big Daddy. Você adota a Little Sister e você pode fazer 3 harvests. O que é o harvest? Você coloca ela no chão pra ela tirar o Adam de um corpo. Na verdade, isso não é harvest, é fazer gathering de Adam, né? Que eles chamam no jogo. Fazer Adam gathering. Fazer um gather, isso. Aí você coloca ela perto de um corpo que tem Adam, aí ela tira, ela vai tirando o Adam, só que quando ela faz isso, os splicers ao redor ficam loucos. Porque eles querem o cheiro atiça. Aí eles começam a atacar ela e você tem que proteger ela. E aí era isso que o Lula tava falando. Tem um monte de maneiras de você proteger ela. Que isso é muito legal, né? Não, cara, é sensacional você fazer estratégia assim. Tem N formas de fazer. Tipo, eu joguei de um jeito aqui em casa, vi um amigo na casa dele que ele fazia completamente diferente, sabe? Usava outros plasmides, outras armadilhas. Então, o nível de replay, assim, vale muito a pena você jogar BioShock 2, sei lá, várias vezes, mesmo sendo um jogo single player, né? Na campanha, eles tendo adicionado o modo multiplayer. Mas tendo um jogo single player, por causa disso, você começa... É playground da destruição, você começa a ver várias formas, assim, de matar inimigos. Eu até, sei lá, cara, é uma coisa que eu gostaria, assim, que tivesse uns challenges desse tipo depois que você termina o jogo. Tem um DLC que é só disso, é só hard. Isso. Ah, não, é DLC. É DLC. Ah, os caras foram espertos, tá vendo? Eles venderam por fora. É DLC que é challenge, exatamente. Olha, malandrão. Que é só isso, você é um Big Daddy, você coloca ela e é mapas diferentes, coisas diferentes e tal. Só malandrops. Só malandrops.com. Então, agora que eu fiquei meio chocado com a revelação de que eu sou muito bom no negócio da agulha. Eu achei esse. Assim, acho que quem jogar o 1 primeiro, cara, vai comer o BioShock 2 com feijão, cara, que eu achei ele muito mais fácil que o primeiro. Eu também. Nossa, o cara colocou ao quadrado aqui. Ô, Raziel, como você tá se sentindo ouvindo isso? Meio humilhado, assim, mas... Meio humilhado. Mas eu achei também, porque a dinâmica do 1 era um pouco mais difícil. E eu terminei os dois no hard, né? No mais foda. E eu achei o 2 um pouco mais fácil, sim. Porque até no Fountain Futuristics, que foi a parte mais difícil do jogo de combate, eu tinha tanto plasmid, tanto poder, tanta coisa, que tipo, tinha um plasmid que eu ficava invisível. Aí eu colocava ela pra tirar o Adam do corpo lá, a Little Sister. Eu ficava invisível perto dela, colocava duas turrets, que foi uma adição nova de jogabilidade. Você joga uma mini turret de proximidade. Quando eles chegavam perto, turret começava a atirar. E eu sempre, o tempo todo, eu ficava com 3 turrets voadoras que estavam atualizadas no máximo. Cara, não dava nem cheiro pra eles, tá ligado? Então mas é da hora, cara. É animal, mas eu concordo com eles. Eles tacam, você tacar Electrobolt ou qualquer coisa que congele e deixar as turrets fazer o serviço, cara. É não, muito legal. Uma coisa que eu achei que ajudou a facilitar muito foi a pesquisa de splicers, né? Ah, não, mas a pesquisa tá sensacional, porque agora não é mais uma câmera que você tem que parar e tirar, é uma câmera que filma, né, a ação. Então. Eu acho muito legal, e você pode, ela filma a ação com Depois que você colocou pra filmar, você pode fazer o que quiser. É, então, mas aí que eu achei que facilitou bastante, cara. Porque, cara, você fazia assim: fogo, tiro, gelo, tiro, choque, tiro, fogo, tiro, gelo, tiro. E, cara, a barrinha estourava, cara. Você conseguia a mais praticamente todas as vezes. E ela, e essa câmera, ela, assim, porque antes você tirava fotos dos splicers e dava uma pesquisa que você dava mais, você ganhava presentes e dava mais dano naquele tipo específico de splicer, né? No 2 você filma os combates. E ela, e eles falam desde o começo, quando você pega a câmera, se você mudar a maneira de você matar eles, matar de maneiras diferentes e tal, você ganha mais pontos de pesquisa. Então ela encoraja você a experimentar, matar de maneiras diferentes. Isso eu achei muito legal também. Ah, então, eu terminei sem usar a Vita Chamber, cara. É, foda. Pra fechar essa parte da jogabilidade, né, vamos falar do inimigo realmente diferente. Porque Big Dad a gente é, Big Dad a gente já enfrentou. Como que foi pra vocês enfrentar a primeira vez a Big Sister? Né? Só falando pra galera que ela aparece em qual momento, né? Ela aparece quando você faz o harvest da Little Sister, ou seja, você devolve ela, né, no caninho lá, ou suga todo o Adam dela. Então é nesse momento que vai aparecer a Big Sister. Como é que foi pra vocês a primeira? Um inimigo diferente dos padrões assim, que a gente tinha enfrentado nos outros Bioshocks. O Big Dad é pesado, fortão e lentão. As Splicers são inimigos médios, né? Acho que o inimigo mais veloz que a gente tinha enfrentado no 1 era a Spider Splicer, né? Isso mesmo. E agora aparece a Big Sister, que é super veloz e tão resistente quanto o Big Dad. E assustadora, né? Eu acho assustadora. Os ferros dela, né? A loira do banheiro, né? Então, poderia colocar no Silent Hills tranquilo. E a chegada dela é interessante, né? Porque o Big Dad você via ali, você sabia que você ia fazer um Don't Mess with Texas lá e o pau ia comer. E no caso dela, não, cara. Ela anuncia a chegada, assim, você fica naquela expectativa de que lado vai vir, se vai vir por cima. Vai vir e o jogo, quando ela aparece, vem um grito estridente e o jogo ele deixa uma mensagem assim: a Big Sister tá chegando, se prepara. É uma mensagem de texto na tela. Já cria um puta de um climão, tipo, mano, é melhor você se preparar. E é muito foda. Ela é rápida, ela tem vários poderes completamente diferentes, elas vão ficando cada vez mais foda ao longo do jogo, e cara, é genial, porque é uma virada de tudo que você já fez no 1, que é o que você falou, pesadão, aquela coisa. Agora é completamente rápido, cara. É a primeira vez que eu errei tiro no Bioshock 1. É muito difícil você errar tiro no Big Dad, porque ele é tão gigante, tão lento, que, tipo, você ficava dando um monte de tiro e acertava. Da Little Sister, ela dava umas corridas, uns... Sabe uma das coisas que eu adorava fazer, porque ele é um inimigo rápido? É espalhar a Wire Trap pra todo lado, porque ela ia grudar numa e ficar paralisada, e usar aquele melee do Big Dad, aquela corrida que ele dá com a drill, e usar muito a drill nela, porque a primeira coisa que eu adoro, barulho de lata com lata. Era sensacional, e porque dava um dano violento nela, isso daí, o close combat, mais fácil pegar ela próxima, né, do que você ficar tentando acertar ela com tiro, porque ela é um inimigo muito rápido, né? É difícil você também, como ela é pequena, né, em relação aos Big Dads, você fazer ela passar em cima de alguma coisa. Ela não é, porque ela pula pra cima e pra baixo, né? Então eu adorava fazer isso, cara. Usei muito, o meu Big Dad era muita porrada e pouca bala, né? Não sei como era o Big Dad de vocês pra enfrentar ela, mas fala aí da experiência de como foi enfrentar. O que vocês faziam? Essa drill aí é aquela furadeira que ele tinha no braço, né? E é uma coisa que você não usava no 1. Então isso foi muito legal ter no 2. Ele gasta gasolina e tal pra não ficar... pra você não spamear ele, usar ele toda hora, né? Mas é fortíssimo esse ataque. Você ganha um dash dele, assim, e pra quem gosta de usar golpes que paralisam instantaneamente, eu acho mortal aquilo. Eu adorava fazer aquilo. Paralisar o inimigo e rasgar pra atropelar, literalmente. Deixar a marca da placa, assim, na testa dele aqui, ó. Big Dad Raptor 0002. Pra mim não foi uma experiência tão nervosa, assim, por causa justamente do seu aniversário. Ah, você é foda, não, cara. Você é foda. É o que eu tô te falando, cara. Foi o sistema de research, cara. Cara, sem mentira, se eu não me engano, a cada um combate, no segundo eu já ganhava alguma coisa pra enfrentar elas, cara. Porque o research enchia muito rápido, cara, mas muito rápido. Raziel, Vamos fazer o lado, agora o oposto, vai. Como você se sente ouvindo isso e como é que foi você enfrentar as Big Sisters? Eu sou um cara mais humilde, comigo era mais foda. Eu lotava de trap daquelas que saem da pistola, sabe? Aquelas que ficam brilhando. Aham, é. Quando ela chegava, parecia uma rave, mais ou menos. Mas você não gostou, assim, a sensação de preparar uma festa pros convidados, cara, que esse jogo dá, cara? É muito legal. Eu só pisava isso, no chão, cara. Ia pro teto, ia pra baixo, picando nas armadilhas. Meu, você chama o pessoal pra dança, meu. Vem dançar, galera. É muito legal mesmo. Não, mas assim, então, vamos lá. Já que eu sou o pica das galáxias. Ó, coisas que você percebe fácil. Gente, qualquer pergunta sobre gameplay que vocês mandem pro Optimal. Mandem pro Optimal, ele vai ter... Mas foi em primeira pessoa. Vamos acabar em meio segundo com a Big Sister. Não, mas ó, coisas da Big Sister, cara, que você percebe fácil. Meu, toda vez que ela vem correndo, você tocou no botão de melee, você acerta ela, ela não te acerta, ela fica parada. Você percebe, cara, você vê que fica de vez em quando no tanque dela começa a sair uma fumaça, cara. Meu, você atirou ali, o treco explode que, meu, arrebenta o sangue dela. Então, cara, eu simplesmente não consegui achar assim tão impossível, ainda mais com esse roubo do Research. Você usa o plasmid de tiro, vai variando ali, cara. Hyde e Mr. Bubbles, o que vocês acham disso? Vocês vão jogar de novo só ouvindo Homem Mal dicas assim? Eu vou jogar de novo, mas tipo, quando eu jogava Big Sister, o que eu fazia era fugir. eu fugi todas. Aí quando não dava, eu ia pra porrada, né? Ia no Dash. Você usava o plasmid do Sonic, né? Pra sair correndo. Saia correndo. Isso é o Big Dead que ficava super rápido, né? Ah, louco. Muito louco. É igual, vocês falam que ela pula pra caramba, pula e dá esteirinha, meu, vai, acha o lugar mais fechado possível, cara. Tá vendo? Estratégias Homem Mal. Estratégias Homem Mal. O cara é um estrategista nato. Mas é que tem um livro. Ele é o Absolute Steve do Orion Cast. Quem não conhece Absolute Steve é um cara que escreve uns guias lá no GameFAQs, que pelo amor de Deus, cara, não sei como o cara consegue, cara. Acho que ele passa 24 horas jogando e tá uns 10 anos sem dormir. Não é possível. Outra coisa também. aquele plasmid, o Hypnotize, sabe? Pra hipnotizar. Ele arranca sangue dela também. Ah, isso eu não sabia. Ele arranca sangue dela. Estrategista nato. Estrategista nato, cara. Isso tem cara de fec, viu? Isso tem cara de... Tem cara de perguntar isso mesmo. Ó, tá te desafiando, hein, meu irmão? Opa, pode testar, cara. Ó, tem multiplayer BioShock agora. Vai, entra lá e vamos ver quem ganha, cara. Vou ver o bagulho lá, homem mal, vou correr, cara. Vou correr. Mas é isso, considerações finais? Cara, eu... O cetista vai ser a última consideração final. Vamos começar pelo Raziel. Raziel, considerações finais sobre BioShock 2. No pique. Joguem BioShock 1, joguem o 2 e fiquem com hype que nem eu tô pro Infinite. Oh, beleza. Homem mal. Joguem 1, joguem 2, agora o Infinite já não sei, viu? Espera sair. Eu não vou arriscar nada agora, não. Hyde, considerações finais sobre BioShock 2. Então, um excelente, o 2 segue a mesma linha, e o Infinite eu também tô com um homem mal aí, não sei o que vai ser não, hein? Não sei o que vai ser. Mr. Bubbles. Ah, bom, eu acho o 2 um jogo nota 9 e vocês estão malucos no Infinite, vai ser o jogo do ano. É isso aí! Tá louco. Cetista, suas considerações sobre BioShock 2. Cara, BioShock 1 nota 11, se possível. BioShock 2 foi 8,5. Podia ter sido um pouquinho melhor de narrativa, apesar da jogabilidade ser muito melhor. O Infinite, só pra deixar claro pra galera, não tem nada a ver com BioShock 1 e 2. É outra história, é outra coisa completamente diferente, não tem nenhuma ligação. Mas é a continuação espiritual, né? Sim, é a continuação espiritual. Mas eu tô com Bubbles, eu acho que vai ser jogo de 2012... disparado, assim, foi o melhor jogo da E3, ganhou 35 prêmios de jogo na E3, e eu também acho que vai ser animal. Então eu espero muito o BioShock Infinite e espero muito o jogo que o Ken Levine vai fazer pro PS Vita, que ele falou que é um jogo do BioShock original, relacionado com o BioShock original, e é um projeto que eles estão fazendo há muito tempo. Eu acho que vai ser o prólogo do BioShock vai ser feito no PS Vita, e eu tô com um hype fodido pra ele também. Beleza, bom, as minhas considerações são: não sei se você vai jogar Bioshock 1, não sei se você vai jogar Bioshock 2, mas ouçam os nossos casts de Bioshock 1. Ouçam nossos casts. Melhor consideração. Ouçam nossos casts. E se você chegou até esse ponto, um achievement pra você, um troféu pra você, cara. Você ouviu o cast de Bioshock 2. É isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido e até o próximo cast. Rapture, as melhores mentes do mundo unidas sob o oceano. Porém, de alguma maneira, é esperado que essas pessoas aceitem o mesmo modelo de alto interesse? Ryan pode ser extremamente ingênuo. Como indivíduos, não importa quão brilhantes, cada pessoa era prisioneira de seu próprio ego. Um mar de sonhos em fluxo constante. Porém, com Adam, os genes permanecem, prontos para serem testados em um veículo moral. A utopia não pode vir antes do utópico. Existirá no momento que estivermos preparados para ocupá-lo.